Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo, o tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é liberdade, igualdade e fraternidade. E nós estamos aqui com o Dr. José Carlos Oliveira, nosso amigo José Carlos, que foi já presidente da USE, é batalhador dentro da doutrina espírita e é voluntário do Centro Espírita Divino Mestre. É aquele que está em todas as nossas, em todos os eventos espírita, lá está o Zé Carlos, que é mais conhecido como Zé Carlos, né? Sempre prestigiando e colaborando. Bom dia, doutor José Carlos de Oliveira, que nós vamos chamar só de José Carlos, né? Eu acho que necessariamente me chamar só de José Carlos, deixar esse DR para outra oportunidade, aliás, para oportunidade nenhuma, né? E muito bom dia a você, Rui, ao Jorge, ao Rodrigo e aos nossos amigos ouvintes da Rádio Piratininga. E também nós estamos recebendo a visita do Dr. João Batista, que está aqui conosco também para prestigiar o nosso evento, para prestigiar esse tema de hoje, que é liberdade, igualdade e fraternidade. E vou aproveitar, Rui, para já falar a pergunta para sorteio também, que a gente já definiu. E a pergunta para sorteio é: atualmente nós vivemos a liberdade, igualdade e fraternidade? Então entre, ligue para nós aqui no 12-3941-9750 ou 12-3942-9750 e deixe a sua opinião. Se atualmente nós vivemos a liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos postar também no nosso Facebook para vocês irem comentando e aí no final do programa a gente sorteia dois livros espíritas. É, o Dr. João Batista também é voluntário, trabalhador do Divino Mestre e é desembargador. Ele está dizendo que desembargador é advogado que não faz mais nada, né? Quer dizer que... é o juiz que não trabalha mais. Ele está aqui também para dar o bom dia para nós. E para que não, nós possamos... Está tudo enrolado aqui, tá, porque o pessoal está ajeitando a cadeira e fica assim meio complicado vendo. É normal, né? Mas vamos continuando então. Isso. É isso, não podemos agora ficar assim. Aqui, agora sim. Bom dia, doutor João Batista. Bom dia, doutor João Batista. Bom dia, companheiro da mesa. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez, uma alegria. Domingo começando a chover, caíram os primeiros pingos. Chegamos aqui, não estava chovendo, não. Graças a Deus, né? Quando você pensa que tudo está difícil, parece que o plano espiritual, Deus, começa a ajudar para chover, pelo menos, né? Então, pelo menos, falta de água, acho que nós não vamos ter por enquanto, né? Então, as coisas, diz que a literatura espírita diz que nós temos que, nesse momento difícil que passa todo o planeta, temos que ter muita esperança. Pelo menos chuva tem para nós aqui. Sim, e ela é boa para limpar também o ambiente, limpar os pensamentos pesados que a gente sente aí nesse mundo aí, porque hoje está uma vibração que o pessoal está dizendo que está muito pesada, né, Jorge? Exatamente. O pessoal está sentindo uma vibração. Até ontem mesmo, ontem lá na palestra, na palestra não, no evento que foi realizado ontem lá no Paulo de Tarso, tinha uma pessoa me dizendo, olha, meu pai tem quase 80 anos, ele nunca sentiu um momento assim tão pesado, uma vibração tão pesada como está acontecendo nesse momento. Isso é uma verdade ou é uma coisa que só os espíritas estão sentindo? Zé Carlos. Com certeza, Rui, nós estamos vivendo momentos cruciantes da nossa vida político-social. É claro que isso tem uma interferência no cotidiano de cada cidadão. Cada cidadão está contemplando a possibilidade de continuar empregado, de continuar trabalhando, de continuar subsistindo para manter a sua família. E as perspectivas diante de tantos desacertos que nós estamos vivenciando, presenciando, desestimula a ideia de uma conservação social mais condigna, de uma vida mais digna para todos os nossos cidadãos brasileiros. É, porque hoje no jornal Vale Paraibano, que eu já li agora de manhã, está dizendo lá, até o Papai Noel está desempregado, nem Papai Noel estão contratando mais nas lojas, né? É interessantíssimo isso. No fim da semana, eu passei por uma loja para ver uma questão simples no Vale Sul Shopping. E não havia praticamente ninguém dentro da loja. Numa época dessa, nós nunca assistimos grandes lojas vazias num período desse. Então, a situação é bastante crítica, bastante pesada, em que as pessoas estão se preservando para manter com as utilidades mais comezinhas do cada dia. Mas vamos... Vamos... Eu sou uma pessoa extremamente otimista, né? Então, às vezes a gente fala tudo de que está ruim e tá, tudo tem lá a sua dose, né? E a semana passada, nós tivemos lá no nosso centro, lá do Divino Mestre, uma conversa lá com o Dr. Jacques, que é o nosso mentor do centro. E uma coisa interessante, que falando desse panorama de dificuldade, que é um panorama mundial, e nós aqui no Brasil sofremos mais a parte política e econômica, mas ele dizia uma coisa que era muito interessante e muito agradável para nós ouvirmos, nós que somos espíritas, porque o efeito são para todas as pessoas. Mas sim, a preocupação muito de planeta de prova e geração é nossa, espírita. Nós que estamos mais envolvidos com ele. Ele dizia o seguinte, nós já estamos no momento de regeneração. Já é regeneração. A dificuldade já é da modificação. Faz parte da modificação. Né? A gente toma um exemplo um pouco grosseiro, mas aquele que quer fazer uma reforma, ele primeiro tem que desmontar para depois reconstruir. Tem que piorar para melhorar. Né? Mas nós já estamos. É uma coisa boa que ele falou, olha, o plano espiritual diz que nós já estamos em regeneração. Mas você concorda que aqueles que estiver cuidando da sua espiritualidade vai suportar essas dificuldades com muito mais facilidade do que os outros? Para mim, eu vejo o seguinte, tudo aquele que está fazendo as coisas de uma maneira correta, pelo menos de maneira consciente, preocupado com a melhora comum, preocupado com a sua melhora individual, ele vai sofrer as consequências, né? Sim, não que diz, vem, colocaram fogo no circo e nós estamos dentro dele. Esse é o problema, nós estamos dentro. Mas vai, talvez, sair chamuscado. Outros vão ser queimados mais, né? Sim. Eu acredito nisso. Porque é a lei da ação e reação, né? E a gente percebe que todos nós estamos aí sujeitos, mas tem alguns que vão suportar essas dificuldades com mais facilidade, e tem outros que vão se desesperar, né? Que não estiver preparado. Mas, Zé Carlos, o tema liberdade, igualdade e fraternidade é um tema da Revolução Francesa, né? Em 1792, que houve a Revolução Francesa. 1779. 1779. Ah, 92 foi os Estados Unidos. E esse tema também faz parte da maçonaria, né? Sim. É? E eu até já fiz esse tema no, numa loja maçônica em Jacareí há uns 3 meses. Eu fui convidado para expor, porque nós trabalhamos esse tema dentro das filosofias políticos-sociais, incluindo, é claro, sem dúvida nenhuma, mesmo lá na loja maçônica, o tema espírita que nós casamos aí. Oh, puxa vida, e o que, que significa liberdade? Liberdade, numa palavra bastante simples, é o direito que cada cidadão tem de exercitar-se respeitando o direito do outro. É, e aí não adianta querer prendê-lo, que nem nós estávamos conversando aqui em off antes, né, antes de começar o programa, que a pessoa pode nos prender, pode nos matar, pode fazer uma série de coisas, mas ele não consegue prender o nosso pensamento, né, a nossa maneira de pensar. Nós podemos não poder expressar o nosso pensamento, mas nós temos o direito e a liberdade de pensar o que liberdade nós quisermos. Liberdade plena de pensar, inclusive essa matéria é tratada no Livro dos Espíritos, que diz que nós podemos até tentar tolher ou obnubilar um pouquinho o pensamento, mas nunca podemos frear o pensamento, é liberdade absoluta. De ninguém. Aliás, é onde o homem tem absoluta liberdade. E é interessante que aí vem a doutrina espírita nos ensinando também, que nós não somos donos do pensamento dos nossos filhos, não somos donos do pensamento de ninguém, né? Não, nós conseguimos educar as pessoas, transmitir os bons princípios, mas não temos meios de frear a ideia de pensar, do pensamento de outrem. Mas eu acredito que a maior arma nesse mundo aqui é o pensamento, né? E quando ele se coloca em prática. Nós vimos aí que todos aqueles que colocaram seus pensamentos em prática foram sacrificados. Sem dúvida. Jesus, então, Sócrates. O negócio é parar de pensar. É? O negócio é parar de pensar. Olha só. É legal isso aí do pensamento. Pensamento a gente tem liberdade, mas interior. Porque nós já passamos a época da humanidade, a gente estava conversando até antes, que nem pensar se podia. Aí você fala, mas como é possível falar que alguém não pode pensar? Alguém pensa que você não pode pensar e pune você por causa disso. Então, o que que acontece? Nós já tivemos, quando a gente estuda os movimentos esotéricos, a gente sabe que lá, algum tempo atrás, nem pensar você podia. Então veja como é importante, reclamando de tudo que a gente reclama hoje em dia, imagine alguém chegar para você e falar, você não pode pensar. Porque se você pensar, você pode ser punido, você pode ser levado para a fogueira, você pode ser levado para a cadeia, porque alguém que queria prejudicar alguém dizia isso. É só a gente vir um pouco mais para cá, na época da Inquisição, por exemplo, e ver que o pessoal acabava botando os outros, jogando alguém na fogueira, porque a pessoa pensava de um jeito diferente. Às vezes o pensamento dela era externalizado. Mas nem precisava ser externalizado, bastava alguém denunciar, aquela pessoa tem os pensamentos desse jeito. E chegava, era o suficiente. E acabou. Então, para ver como que nós somos felizes hoje. Porque pelo menos pensar, nós podemos pensar e até falar esse pensamento, né? Como a gente vê aí, expressar esse pensamento. O pensar, a expressão do pensamento, não é crime. É. Mas na nossa legislação atual, não comete crime quem pensa de alguém, mesmo que pensa mal, né? E é pensamento. Ele não está impondo, né? Atribuindo aquela faculdade a alguém. E os absurdos que se cometiam, então, contra as mulheres, dizia que as mulheres não podia pensar, né? Não podia... Ela tinha só que obedecer. Só. E a gente vê que ontem estava vendo na televisão que as mulheres, parece que na Turquia, recebeu o direito de votar. Mas não pode. Não pode pedir o voto para ninguém. Não pode pedir o voto, não pode. Tem que ir lá com o rosto coberto. Que coisa interessante, né? Mas faz parte do ser Rui, humano. Mas olha, veja só, nós falando na castração dos direitos das mulheres, isso é coisa de antanho, né? Você vê Moisés, o maior legislador civil que nós já tivemos, pelo menos naquela época, o Moisés dizia, a mulher era submetida a toda a vontade do homem. Você tem uma ideia quando o cidadão, ele cismava que não mais amava, não mais gostava da mulher dele, ele tinha direito de dar uma carta de divórcio a ela. A mulher não tinha direito a nada. Ele poderia casar-se novamente, mas a mulher não, a mulher estava proscrita. E não podia dar a carta de divórcio, só o homem podia. Então você vê, o nosso ranço com relação à mulher é muito grande. Aqui, só para rapidamente concluir, no Código Civil de 1916, que teve vigência até 2002, A mulher, 2002? Até 2002, a mulher era auxiliar do marido. Com o casamento, a mulher assume o patronímico do marido e a sua condição de auxiliar. É, eu lembro quando ia nos casamentos, né? Era comum o padre falar, não, a mulher deve obediência ao homem, tem que respeitar. Agora, do homem não falava nada, que tinha que respeitar a mulher. Que tinha... Mas você sabe, Rui, então, só para concluir, nós evoluímos muito com relação aos direitos da mulher, pelo menos em termos de Brasil. A mulher já pôde votar e ser votada desde o começo dos anos 30, e hoje ela divide, não existe mais a figura do pátrio poder, mas a figura do poder familiar em que a mulher e o marido exercem a administração da família de forma igualitária. Eu vi isso agora numa notícia, que na Arábia Saudita agora as mulheres estão podendo votar. É o que o Rui falava agora há pouco. É na Arábia, não é na Turquia. Arábia Saudita. Agora, se você me permite, para não perder o trem aqui da liberdade, e falando em maçonaria... Né? Isso é uma coisa muito interessante. É que na maçonaria, todo maçom, para entrar na maçonaria, para ser aceito na maçonaria, a primeira pergunta que se coloca para ele, o Jorge sabe muito bem disso, é se ele é livre. Uhum. Tem que ser livre e de bons costumes. E essa coisa da liberdade, ela é uma coisa que vai longe, porque quando, a ideia de liberdade também, né, Zé? Quando a gente fala liberdade, a primeira ideia que a gente tem é não ser escravo. Né? A primeira ideia primária que você tem de ser liberdade é ser livre para não ser escravo. Ser dono da própria vida. Você pode movimentar a própria vida, né? Uhum. E aí, aqui em termos espírita, eu acho que até a questão da pergunta de hoje, será que nós somos livres? Uhum. Será que nós somos livres? Não, mas quer que eu respondo ou não respondo ainda, né? Porque espiritualmente nós estamos livres. Nós estamos livres, só para dar uma pincelada, das ilusões, das coisas do mundo, para a evolução espiritual. Nós somos livres? Ou será que nós ainda estamos escravizados por tanta coisa que nós não percebemos e só a educação conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Não, mas é interessante só para não perder esse fio da meada aqui, viu, Jorge? O Jorge mesmo diz que para fazer parte da maçonaria, a esposa precisa estar de acordo com que ele possa frequentar a maçonaria. É isso mesmo? Precisa. Mas aí você vê como começa, ele já começa a não ter liberdade, né? Já começa a ter liberdade. Se a mulher precisa concordar, ele já não está. Essa coisa já se perdeu, né? Mas para ele poder participar das reuniões e ter condição das atividades maçônicas, desenvolver, evidente que precisa demonstrar uma harmonia no lar. É outro aspecto. Porque se você não tiver uma harmonia, não tiver uma vida ilibada, então você não pode participar. É um outro aspecto, mas você vê que essa liberdade, eu falo sempre pro Zé, né? Quando você fala liberdade absoluta, não tem, né? A liberdade, eu sempre falo, a liberdade desde o começo, desde Moisés, desde o começo, quando pensou, é a liberdade dentro da lei. Então, o correto seria maçom solteiro. Aí teria liberdade. Solteiro pode, mas casado com a anuência da mulher, né? A concordância dela, né? Essa semana, falando nesse assunto, o Rodrigo fez uma transmissão muito bacana no nosso rádio online, lá direto da Casa do Consolador, lá em São Paulo, onde existe a doutora Mônica Medeiros, que esteve até aqui esse ano, que é uma das maiores especialistas em ufologia no Brasil. Uma vez por ano ela recebe a Xeniana, que é a extraterrestre, né, faz parte de uma das Pleiades, e ela conversa com o público. Uma vez por ano ela vem e conversa. E ela, uma das respostas foi a pergunta, por que nós não somos livres? Nós não somos livres porque nós temos as coisas. Porque quem não tem nada é livre. Quem não tem nada é livre. Né? Então o que acontece? Nós conhecemos as pessoas que foram felizes e livres, eram pessoas que não tinham nada mesmo. Se a gente for ver Chico Xavier, se a gente for ver Madre Teresa, se a gente for ver Francisco de Assis, Jesus, eles não tinham nada. Então falou, tudo que nós, quando nós temos coisas, nós se apegamos às coisas. E todo mundo que é apegado a algo nunca fica livre. Então é muito bacana a entrevista. Queria convidar vocês que não escutaram ainda, que está no nosso site a entrevista. O Rodrigo gravou a entrevista, né? Ela fazendo a palestra e respondendo muitas perguntas, perguntas muito objetivas, rápido. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém, porque nós espíritas, né? Ou o espírito superior, ele acaba passando a mão na cabeça das pessoas, assim, não, vamos lá, meus irmãos, não sei o quê. E ela não, ela como não é, ela não se diz espírito superior, ela se diz que é de outro planeta. Já estão no final da regeneração, no planeta dela, né? Uhum. Final da regeneração. E ela responde taxativamente, doa quem doer, não tem? Não, mas os espíritos superiores, ele respeita a nossa liberdade de pensamento, né, Jorge? Uhum. Em falar, você é livre, estou falando que esse é o caminho, agora se você quiser seguir, é problema seu, não, né? Mas o que eu estou querendo dizer é assim, o espírito superior, ele sempre... Ele não fala na sua cara o que, que você... Não. Né? Mas ela não. Ela não se preocupa, não. Então, fala, por que, que vocês são desse jeito? Por que é assim? Ela falou, porque vocês são desse jeito. Por que, que é assim? Porque vocês são assim. Se vocês fossem diferentes, não era desse jeito. Então é assim, né? Vale a pena escutar a entrevista, ouvir. E vamos trazê-la aqui, né? A Mônica vem aqui, né? No ano que vem, se Deus quiser, ela vem aqui. Vamos trazer também a Margarete Áquila, que é a cantora que acompanha ela lá, que é muito boa a cantora, Rodrigo. É que você está, inclusive, com 5 CDs aí dela. Para a gente passar aqui, para colocar na nossa rádio. Né? No link lá da palestra também tem uma palhinha da Margarete cantando. Então é só entrar lá e ouvir. Mas uma coisa que eu queria comentar sobre o tema, o Sebastião Camargo fala que para ser feliz nós temos que ter liberdade. E a liberdade exige responsabilidade também. Eu acho uma coisa bem interessante. Liberdade sem responsabilidade Não existe. Não existe, né? É bagunça, né? É desrespeito. Não é liberdade. Não é. E o Chico também fala, né? Para ser feliz tem que ter menos necessidade. Aí vai de encontro que o Jorge falou. Quem tem menos, que é lá, o espírito lá na chiliana, que é o extraterrestre, que falou que tem que ter menos, porque a gente não é feliz porque tem tudo, né? Ou seja, menos necessidades também. Só que passando aqui rapidinho no nosso WhatsApp, que entrou aqui já foi o pessoal da casa da Marcela, viu, Rô? Tá ligadinho. Dá um abração lá pra Fernanda, que esteve ontem lá com a gente no Paulo de Tarso, né? Uhum. A Fernanda, o Fábio, o pai, né? Estiveram lá conosco no Paulo de Tarso ontem, lá na apresentação do Grupo Castelã. E quem tá aqui também é o Pimentel, lá de Jacareí, também de Jacareí, né? Tá dando um bom dia, né? Ligados no programa também, bom dia Pimentel e a família. A Pâmela, estamos a caminho, construindo a cada dia. Aí é a resposta já, né, Rodrigo? Que a Pâmela está dando aqui a resposta para a pergunta. Qual que era a pergunta mesmo? Pergunta é, atualmente nós vivemos a liberdade, igualdade e fraternidade? Aí ela falou, estamos a caminho, construindo a cada dia. A Pâmela. E temos também outra participação aqui. Do Aécio César, que é o colunista do nosso site também, lá da coluna Luz Infinita, no site do Vivência. Ele manda bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia a todos do Vivência Espírita e aos entrevistados deste domingo. Com relação ao tema do dia, as virtudes, liberdade, igualdade e fraternidade está engatinhando na humanidade. Ainda não sabemos o que significa essa virtude em nossas vidas e é tanto que o mundo está um caos. À medida que vamos dignificando essas virtudes no nosso contexto de vida humanitário, vamos ganhando valores espirituais como cristãos fiéis da atualidade. Forte abraço a todos. Obrigado, Aécio. Vamos para o nosso intervalo comercial, né, colocando uma música aí. A música que nós vamos colocar agora é a música do Grupo Castelã, a música Buscai e Achareis. Que é o vamos encontrar. Na porta larga é pra muitos, na porta estreita vão poucos passar. Mas com caridade e amor, a dar na estreita que ela se abrirá. A dar na estreita que ela se abrirá. Buscai e acharei, batei e se abrirá, pedi e obterei, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Em muitos momentos da vida, batalhas vamos travar, pra levantar as virtudes e os vícios tem que sepultar. Com vigilância e oração, o amor divino se obterá, o amor divino se obterá. Buscai e acharei, batei e se abrirá, pedi e obterei, e o amor aparecerá, e o amor aparecerá. Nós estamos aqui com o Dr. José Carlos de Oliveira e com o Dr. João Batista falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Coisa bonita, essas três palavras, que coisa linda, né? Coisa linda. E daí, por que que nós não temos essa liberdade, igualdade e fraternidade em nossos dias e nunca tivemos? É, Zé Carlos? Bom, eu começo aqui, depois passo para o meu amigo João Batista para ele complementar. Eu acho que, de uma forma ou outra, nós estamos vivenciando essas três palavras. Como o que significam elas é muito exigente, ainda talvez não nos apercebemos de que estamos vivenciando, mesmo que bem primariamente, a liberdade. Estamos experienciando a liberdade. De uma forma, podemos dizer, rudimentária, mas já estamos trabalhando a liberdade. Já começamos a exigir a liberdade, e quando nós começamos a exigir para nós a nossa liberdade, nós começamos a mensurar a liberdade do nosso adjacente. A igualdade é necessária. Também nós estamos começando, ainda mesmo que embrionariamente, entender a igualdade. Precisamos ser iguais para que a sociedade possa melhorar, para que a sociedade se erga. Não adianta eu pensar em me melhorar sem pensar em melhorar aqueles que estão do meu lado, sem espelhar um exemplo de igualdade com os demais, com aqueles, com as pessoas que nos podem ver, que estão no nosso contato. E a fraternidade, ainda também embrionária, mas já começamos a ser um pouquinho fraternos. E tudo isso vai depender, é claro, de muito tempo para que essas três palavras, na sua sonância maior, possam exercer tudo aquilo que nós esperamos e tudo que se realizará com relação a elas. É isso. E o doutor João, para complementar, pode complementar? Eu fiquei pensando aqui agora, nessas três palavras, por que não se funciona isso, por que nós não cumprimos, mas a gente há que se lembrar que a liberdade, fraternidade e igualdade o plano espiritual, fez uma preparação, quando surgiram essas ideias que deram lá fundamento à Revolução Francesa e depois à libertação lá dos Estados Unidos, mas houve uma preparação que começa lá com Jacques Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, que começa lá com depois o do Rousseau, vem lá o Pestalozzi, e depois o Kardec. Essa sucessão todos de seres que prepararam, depois o Darwin com o evolucionismo, tudo nessa época que vem para surgir essas ideias, que essas três palavras que deram ensejo à Revolução Francesa, que não era para ter aquela mortandade, porque não é possível você pensar em liberdade e fraternidade e matar o oponente. Isso foi um excesso. E criar a guilhotina, né? Esse foi um excesso, né? Mas nos dias de hoje, por exemplo, isso está muito presente ainda. Quando você vê atos terroristas, na França, por exemplo, um repetido duas vezes, né? Essas imigrações, você vai pensar, por que tem essas pessoas, deixam os países deles e vêm para a Europa? Fome, guerra, será que não é problema de igualdade? Sim. Será que não tem um país muito rico, outro muito pobre, outro miserável? E também não teve algum país que explorou demais aquele povo países, que agora chegou a hora de eles cobrarem? Será que não tem país ganhando com a exportação de material bélico, fazendo guerra? Será que tem fraternidade nisso? Será que o mundo é fraterno? Será que o mundo é igual? Será que essa liberdade é respeitada? Então, esses temas são presentes no dia de hoje. Não é coisa que desapareceu. São coisas atuais. Que nós vamos cultivar muito. Se tivéssemos cumprido, não teria invasão, não teria terrorismo, não teria diferença racial, não teríamos essa fome na África. Então, são temas recorrentes. E o que o senhor fala dessas pessoas corruptas que estão, vamos dizer, praticamente esfolando o Brasil, acabando com os recursos do brasileiro, e eles também estão aqui nessa lei da igualdade, fraternidade? Eu posso falar disso aqui, lembrando que o Dr. Jacques falou na última palestra dele lá no centro, tocou nesse assunto e disse que isso também é terrorismo. Que nós estamos preocupados com o terrorismo de fora, mas esses que também desviam as rendas, as verbas públicas, e que permitem que as pessoas morram nos leitos dos hospitais, nas macas, sem rua, ter atendimento, na rua, sem moradia, sem segurança, também são atos de terrorismo. Eu acho que isso fecha muito bem. Você vê que a gente está preocupado com outro tipo de terrorismo e a gente vê esse terrorismo aqui. Econômico, cruel, que vocês estão vivendo. Lá no Tribunal de Justiça, para contar rapidamente para vocês, depois que teve um casal, os colegas contando lá no café que a gente estava tomando lá na sala dos embargadores, um deles fala que uma das pessoas acabou de chegar da França, logo em seguida, os atos de terrorismo, e ainda comentar: olha, tudo bem que aconteceu isso lá, mas lá acontece de vez em quando. Aqui no Brasil, nós temos ato toda endêmico. Hora. Morre gente toda hora na porta de casa, né? Uhum. Se eu pudesse optar, eu ainda preferia morar na França do que morar aqui no Brasil com essa com a situação que nós temos hoje aqui. Sim. Com certeza. Não, e teve um ex-presidente que está dizendo: o que é morrer uma pessoa na fila de um hospital quando nós salvamos 300, 400? Quer dizer, mas vai perguntar para aquela pessoa que perdeu um filho numa fila de hospital o que ele pensa, né? Então, é só para comentar aí em cima disso, eu estou lembrando aqui da palestra que foi feita no nosso centro divino, que o palestrante conta lá que aqui no Brasil parece que morrem 55 mil pessoas por ano aqui, nessas mortes de roubo, etc. Violentas, mortes violentas, né? Enquanto lá na guerra do Vietnã morreu 56 mil na guerra inteira. Foi cinco anos a guerra lá, né? E a nossa guerra aqui é muito maior, né? É interessante. Cada hora a gente vê. Agora, quando a gente está falando também em tudo isso que se está descobrindo no Brasil, que está acontecendo hoje em dia no Brasil, nós também estamos vendo a liberdade em ação. Nós estamos vendo que hoje nós temos liberdade, então, para contestar isso. Porque algum tempo atrás, um amigo conversando comigo, foi o que eu achava da corrupção. Eu falei: eu acho que a corrupção é uma evolução muito grande que nós estamos atravessando. Ele falou: mas como é que você pode falar que corrupção? Eu falei: porque hoje nós estamos vendo. Antigamente existia e ninguém conseguia pegar. Ninguém conseguia ver. Hoje nós temos a liberdade de chegar e correr atrás disso. Hoje, nós temos um poder judiciário, por exemplo, que nós estamos vendo aparecer muito mais do que aparecia antigamente. Né? Hoje nós temos ídolo dentro do poder judiciário. Antigamente não sabia nem quem que era. Né? Hoje nós estamos vendo aquela, eu não sei nem o nome dela, de falar, vocês podem derrubar tudo, mas nós aqui vocês não vão derrubar. Então, isso é importante. E isso, quem está ajudando a aparecer é a própria corrupção. Porque quem viveu, por exemplo, desde a década de 60, 70, que era tudo escondido. A gente sabe que os grandes poderosos no Brasil eram corruptos e passaram incólume, tudo isso aí. E hoje em dia, o que acontece? É a própria lei da liberdade que está fazendo com que a gente vá atrás e consiga descobrir isso aí também. Não, mas você sabe, Jorge, que uma vez nós estivemos na Assembleia Legislativa e tinha um deputado que tinha sido secretário de construir estrada e transportes. Ele falou para a gente, falou, olha, você sabe que nós temos aqui, já como coisa correta, uma obra quando a gente licita uma obra, 30% custa a obra, o restante tem que ser de propina e de acerto. Eu falei, nossa, mas isso há 25 anos atrás. Uhum. Eu falei, esse homem está brincando. E não é brincadeira, não. É verdade, há muito tempo ocorrem essas coisas aqui no Brasil. E hoje nós já estamos vendo quem está dando propina aí para cadeia. É. Né? Então, quando é que a gente pensava 25 anos atrás que quem dava propina ia para cadeia? Era legalizado. Todo mundo sabia disso, sabia que tinha que dar alguma coisa. Os empresários já reservavam o tanto deles lá, que eles tinham que passar na hora que eles faziam as negociações, que era a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia não, hoje em dia estão mandando prender quem dá propina. Então, quer dizer, não só estão atrás do corrupto não, estão atrás do corruptor também, dos dois. Então, existem coisas que a gente tem que tirar de dentro delas também, ou ver nelas uma evolução do nosso estado, do nosso país. Isso eu acho que é uma maneira de nós evoluirmos também. É chegar uma hora e falar, sabe esse negócio aí? Não vai ter mais, vai acabar essas coisas. Vai aparecer outras, com certeza. Mas voltando lá no que a Xeniana fala lá, na que é de outro planeta, ela diz o seguinte, olha, mesmo no meu, que já está no final da regeneração, está cheio de gente ruim também. Pô, tem gente ruim também. É, no nível delas. Provavelmente o ruim de lá deve ser mil vezes melhor do que o bom daqui. É santo aqui. Mas... Né? Então são coisas que nós temos que atravessar. Agora, nós não podemos entrar num mar de lama junto, todo mundo junto. Tem que chegar doer quem doer e passar para frente aí, melhorar com exemplo. Porque outros países já passaram por isso também. Vamos entrar então no assunto fraternidade, Zé Carlos. Aqui está dizendo que é união ou convivência como de irmãos, harmonia, paz e concórdia. Essa é a fraternidade. Essa fraternidade é ditada pelo Aurélio Buarque de Holanda em seu dicionário século XXI. Nós temos uma definição aí a partir de uma certa altura do estudo, espírita, que a fraternidade envolve mais do que essa ideia de vivermos como irmãos, mas ela muito mais de chegar, de dar assistência, de buscar entender a pessoa que está transitando com a gente nessa jornada. Então, a fraternidade é algo de uma amplidão muito grande, é alguma coisa que nós temos, principalmente nós espíritas, temos que difundir a ideia de sermos fraternos e de lançarmos um alcance muito maior sobre a fraternidade. É o elemento essencial para que nós possamos evoluir com igualdade e com liberdade. Mas, o doutor João Batista, hoje no ano de 2015... Nós estamos sendo mais fraternos do que na época de Jesus ou do que em outras épocas? Estamos sendo mais fraternos? Eu tenho um pouco receio de falar que nós somos, porque a gente costuma brincar que se Jesus voltasse entre nós, ele seria facilmente crucificado de novo. Né? Por causa da sua liberdade de pensamento. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de pensar nisso. Mas eu acho que esse pensamento da fraternidade, ele é um móvel para uma modificação. Nós estamos realmente passando por modificações, como nós falamos, o Jorge acabou de falar, nós estamos modificando, né? É um móvel de modificação. E essa centelha de modificação divina que está em cada um, é em cada um, é particular e começa devagar, né? E é interessante que lá na maçonaria, quando se fala em maçonaria e fraternidade, todo aquele que ingressou na maçonaria e passou a fazer parte, ele é chamado irmão, né? E as mulheres e... As mulheres são cunhadas, é. Os irmãos, cunhados e sobrinhos, né? Uhum. Então, a família, integra a família. E, sabe, poxa, mas isso é uma bobagem, irmão, porque lá é uma bobagem. E no espiritismo, às vezes, você chama um de irmão, ele acha que é pejorativo, né? Fica chamando de irmão, né? Mas não é, eu vi uma palestra do Zé Cardeluca, que ele... É um juiz de direito, que né? É juiz de direito. É de direito. Tem lá, acho que 14 ou 15 livros escritos. É, lá. Muito bom. Escreveu o último livro dele, não estou fazendo propaganda, mas Ousadia de Ser Feliz, belíssimo. E ele fez a escola de aprendizes. Feliz, chama Feliz só. Hein? Feliz. Feliz, mas tem mais escrito pequenininho lá. Feliz. Ousadia de Ser Feliz embaixo. Seja ousado. E a gente esteve com ele em Poços de Caldas, né? Então a gente gravou a palestra deles e está no nosso site também. Dele. Então o De Luca, que é meu colega lá de São Paulo, uma das palestras dele, eu achei interessante ele falar da força da consanguinidade. Por que que as pessoas assim, vêm na mesma família? E quando você... aí ele estava falando isso, no começo de palestra, para dizer para as pessoas se urbanizar, para as pessoas formarem um egrégio, formar um ambiente de harmonia. E ele fala, imagine que ao seu lado está o seu irmão. Imagine que ao seu lado está a sua tia. Melhora isso ou não? É melhor você olhar para lado e ver o irmão do que um estranho? É uma família maior. Então, né? Veja a força da consanguinidade de saber que somos irmãos. Imagina se eu olho para você olha para mim e fala, nós somos irmãos. Não é? Então, a força disso de saber que é irmão. Não é? Então, essa fraternidade, essa coisa de se amar irmão, como Jesus dizia que nós somos tudo uma grande família, né? É um só rebanho, que se nós fôssemos irmão e tivéssemos essa força da consanguinidade junto com a gente para levar... essa condição de irmão. Uma família maior, né? Então você tem um conceito de família maior. A Ludmilla Fessegatti, né, entrou aqui. Ela mandou, respondendo a pergunta de hoje, né, se atualmente nós vivemos a liberdade, igualdade e fraternidade. Ela respondeu, manda um bom dia. Gostaria de responder a pergunta de hoje, afirmando que usufruímos desses valores apenas parcialmente, até porque o nosso momento evolutivo não nos permite vivê-los plenamente e sobre o nosso momento atual. Não acredito que a corrupção seja coisa de um único partido e nem tenha sido inaugurado agora. Acreditar que a crise é maior que a nossa capacidade de mudá-la é tentar apagar o incêndio atirando gasolina. Fico com a frase do filósofo Mário Sérgio Cortella sobre o Brasil de agora. Não estamos no ápice da sujeira, mas no começo de uma grande faxina. Beijos a todos. Legal. Legal. Mas, doutor João, mas imagine, eu fico pensando, a coragem de Jesus há 2000 anos atrás, ele falar em amor, falar em fraternidade, naquele ambiente de opressão, de escravidão. O que o senhor acha de Jesus? Eu imagino que quando a gente fala espírito superior, o Jorge falou espírito superior, o espírito superior, ele está lendo e vendo os nossos enganos, os nossos equívocos, as nossas dificuldades, e está vendo sem julgamento, está vendo com compaixão. É uma forma diferente de ver as coisas, né? Ele não está julgando, ele tá, tanto que Jesus fala, Pai, perdoe, não sabe o que fazem. Ele está vendo que nós estamos ainda enganados, nós estamos ludibriados aqui, caídos nas paixões do mundo, iludidos no mundo. Jesus vendo que aquelas pessoas achavam que ele queria poder, queria o poder terreno, queria tomar lá o trono de Herodes. Quer dizer, então eles estão completamente equivocados. Expulsar os romanos. Completamente, ele estava numa missão muito maior. Então Jesus sabia de todas essas circunstâncias e via todos nós. Quer dizer, nem a família deles consanguínea não conseguiu compreendê-lo. Da missão dele era muito maior. Né? Então eu imagino que ele, nessa superioridade que tinha, o maior de todos os tempos aqui no planeta, né? Que quando dizia, né, que quando a Terra foi, antes da Terra ser Terra, ele já estava ao lado do Pai, né? 4 bilhões, 10 bilhões de anos antes, ele já estava lá do Pai. Então um espírito muito superior. Então ele olhava para nós aqui e sabia das bobagens que nós estávamos fazendo, né? Então, tanto que no momento da crucificação, ainda assim ele falou, Pai, não, como dizia Paulo, né? Quando era menino, pensava como menino. Agora, né? Então ele esperava a nossa maturidade. E como é que é um juiz espírita ter que julgar as pessoas nessas condições? eu acho que eu já falei algumas vezes, né, Zé? O juiz julga com as condições que tem, que é a lei positiva, o direito positivo, né? A lei posta, as normas postas. Mas dentro disso... Que é feita pelos políticos, né? É feito pelo legislativo. Pelo Senado, o processo, o processo legislativo é feito pelo legislativo, né? Nosso processo, nosso sistema, né? Nosso sistema, a legislação é feita pelo legislativo, né? Com as dificuldades, com as coisas boas e com as imperfeições, né? Eu falo um pouco disso quando eu falo do direito dos homens e do direito de Deus, né? Tem umas palestras que eu falo da diferença de umas coisas e de outras, né? Mas o juiz também precisa se esforçar para ser um humanista. Para adquirir outros conhecimentos para ele aplicar em cada caso, né? E é interessante que o juiz, ele julga, não o ser, ele julga o caso. É. O juiz julga o caso. O juiz não julga a pessoa. Por isso que é equivocado quando o juiz fica fazendo adjetivo com relação à pessoa ou outro, principalmente no crime contra o réu, né? Esse fascínora, esse aqui, esse aqui. Não, o juiz julga o caso. O juiz julga o caso. O juiz não julga a pessoa, né? Que a pessoa vai ser julgada de outra forma, não é dessa maneira. Né? É então, e aí é técnico, porque aí todo mundo tem dificuldade para julgar. Não é fácil, né? E a gente teve participação aqui no WhatsApp também. A Miriam manda um bom dia, excelente domingo a todos. A Valéria manda um bom dia a todos. Como sempre, vocês acertaram no tema. Liberdade em todos os corações. E o Nilberto, lá de Minas Gerais, né, de Conquista, lá fazendo Santa Maria, ele... fala, bom, liberdade é lei universal, atrelada a ação e reação. Igualdade perante o universo também. Mas nós exercemos isso vai depender de muita evolução. A fraternidade também. Deus nos dá o caminho e vamos chegar lá. E o Victor, lá de que foi lá para Poços de Caldas com a gente, né? Lá de Santos, ali em São Vicente, né? Ele manda um bom dia, queridos amigos do Vivência Espírita e ouvintes. Jesus abençoe a todos. Forte abraço. Legal, pessoal, continue participando com a gente aqui. São 8 horas e 56 minutos. Está na hora do nosso comercial, Jorge? Isso, vamos lá para mais um intervalo comercial. A gente precisa mostrar um pouquinho nossos patrocinadores. E aí, a música vai ser... A música vai ser... a grande transição do CD, a grande transição. Vamos modificar o nosso mundo com a Célia Tombola e a Magali Freitas. Modificar o nosso mundo, fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. A fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é a luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir é a solução. Espiritismo é a luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir é a solução. Nós estamos agora no momento Gigavale, dentro do programa de Vivência Espírita, né, Jorge? Isso aí, Inácio. Vamos entrar no momento Gigavale? E vamos pedindo para os dois amigos espíritas que estão aqui conosco, Zé Carlos, João Batista, para que faça comentários sobre essa mensagem, né, Jorge? Isso. Lições para bem viver. O pensador russo Gurdjieff, que no início do século passado já falava em autoconhecimento e na importância de se saber viver, traçou algumas regras de vida que foram colocadas em destaque no Instituto Francês de Ansiedade e Estresse em Paris. Segundo os especialistas em comportamento humano, quem conseguir praticar a metade dessas lições, com certeza terá mais harmonia íntima e menos estresse. As regras são as seguintes. Faça pausas de 10 minutos a cada 2 horas de trabalho, no máximo. Repita essas pausas na vida diária e pense em você, analisando suas atitudes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpado ou achar que magoou. Querer agradar a todos é um desgaste enorme. Planeje seu dia, sim, mas deixe sempre um bom espaço para um improviso, consciente de que nem tudo depende de você. Concentre-se em apenas uma tarefa de cada vez. Por mais ágeis que sejam os seus quadros mentais, você se exaure. Esqueça de uma vez por todas que você é imprescindível. No trabalho, em casa, no grupo habitual. Por mais que isso lhe desagrade, tudo anda sem a sua atuação, a não ser você mesmo. Abra mão de ser o responsável pelo prazer de todos. Não é você a fonte dos desejos, o eterno mestre de cerimônias. Peça ajuda sempre que necessário, tendo o bom senso de pedir às pessoas certas. Diferencie problemas reais de problemas imaginários e elimine-os, porque são pura perda de tempo e ocupam um espaço mental precioso para coisas mais importantes. Tente descobrir o prazer de fatos cotidianos, como dormir, comer e tomar banho, sem achar que isso é o máximo a se conseguir na vida. Evite se envolver na ansiedade e tensão alheias, enquanto ansiedade e tensão. Espere um pouco e depois retome o diálogo, a ação. Saiba que a família não é você. Está junto de você. Compõe o seu mundo, mas não é a sua própria identidade. Entenda que princípios e convicções fechadas podem ser um grande peso, a trava do movimento e da busca. É preciso ter sempre alguém em que se possa confiar e falar abertamente, ao menos num raio de 100 quilômetros. Saiba a hora certa de sair de cena, de retirar-se do palco, de deixar a roda. Nunca perca o sentido da importância sutil de uma saída discreta. Não queira saber se falaram mal de você e nem se atormente com esse lixo mental. Escute o que falaram bem, com reserva analítica, sem qualquer convencimento. Competir no lazer, no trabalho, na vida a dois, é ótimo. Para quem quer ficar esgotado e perder o melhor. A rigidez é boa na pedra, não no homem. A ele cabe firmeza, o que é muito diferente. Uma hora de intenso prazer substitui com folga 3 horas de sono perdido. O prazer recompõe mais que o sono. Logo, não perca as oportunidades de se divertir. Não abandone suas 3 grandes e inabaláveis amigas: a intuição, a inocência e a fé. Por fim, entenda de uma vez por todas, definitiva e conclusivamente: você é o que fizer de você mesmo. Você sabia que grande número de pessoas gasta boa parte do seu tempo em esforços inúteis e desnecessários? Pois é, uns gastam horas tentando fazer com que os outros aceitem suas ideias. Outros perdem horas de sono pensando no que irão dizer no dia seguinte, numa conversa que não acontecerá. Há aqueles que se detêm por longo tempo alimentando ilusões. Isso prova que fazemos esforços inúteis ou até prejudiciais ao nosso bem-estar. Assim sendo, anote as regras de Gurdjieff e prepare-se para uma vida de melhor qualidade. Nesse momento, Giga Vale, e nós queremos os comentários do Zé Carlos e do Dr. João Batista. Eu faço uma conclusão bastante simples e bastante sintética do que houve. É preciso ser fraterno consigo mesmo. Essa orientação que nós acabamos de ouvir nos traz essa ideia. Eu preciso ter cuidado comigo, eu preciso ser fraterno comigo mesmo, com as minhas incoerências, corrigindo-as com tempero. Não corrigindo-as abruptamente, querendo vencer todas as minhas dificuldades ao mesmo tempo, mas programar a minha ideia de melhorar, de ser fraterno comigo mesmo. Porque quando eu exercitar a própria fraternidade, quando eu for fraterno comigo mesmo, eu estarei exercitando a fraternidade com os meus adjacentes, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho, enfim, com a sociedade da qual eu participo, na qual estou inserido. Nós podemos resumir isso aí dizendo que eu preciso primeiro me amar. Exatamente. Para poder amar a humanidade. Com certeza, eu preciso me amar. Porque se eu não me amo, você não vai me amar. É. Com certeza. Mas, doutor João, e os seus comentários para essa mensagem? Vocês viram que eu fiz anotações aqui de alguns pontos da mensagem, né? Mas eu, para concluir tudo isso, eu vejo, primeiro que o móvel de todas as pessoas é a felicidade. Não tem ninguém reencarnado aqui que não quer ser feliz. Não. Não, e o processo de ser feliz, ele está atrelado a coisas simples. Sim. Né? É retirar tudo isso que está contando na mensagem, e o que me chama a atenção é retirar a ansiedade. Que isso que é o mal de todos os tempos, né? O Augusto Cury escreveu um livro aí da ansiedade, para a gente controlar a ansiedade, que hoje é maior que depressão, o que mais vende remédio. A primeira coisa é a ansiedade. Acho que todos nós, em certo momento, somos ansiosos. Sim. Né? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu reputo importante é a questão de todos nós pensarmos que são muito importantes. Ele fala aqui para a família, para todo lugar, né? Que somos imprescindíveis. Insubstituíveis. Insubstituíveis, é. A gente não pode pensar que não vale nada, porque isso é um processo depressivo. Mas também, quem não pensa que não vale nada, pensa que é importante demais. Nós somos importantes, mas às vezes nem tanto. E a gente precisa tirar esse peso de querer ser melhor do que é. E levar a vida com mais simplicidade. Eu acho que essas coisinhas pequenas faz com que a gente seja um pouco mais feliz e leve a vida de uma forma melhor, mais leve. Né? Eu acho que isso é um pouco da mensagem que falou aqui. Né? É. Isso que você falou agora achei muito interessante, porque essa ansiedade, queremos ser mais importante do que nós somos, achar que nós somos imprescindíveis mais do que nós somos. Esses dias eu vi um médico colocando a manchete: meu pai está com Alzheimer. Meu pai está com Alzheimer. A manchete era essa. Aí ele começa a falar: meu pai lia muito jornal, meu pai lia muita revista, meu pai fazia palavra cruzada, meu pai conversava com todo mundo, meu pai passeava, meu pai andava, meu pai fazia isso, meu pai fazia todas essas coisas. Tudo que vocês falam que a pessoa tem que fazer para não ter Alzheimer, meu pai fez. Agora ele está com Alzheimer. Só que ele era centralizador. Ele achava que ele era o mais importante, que todo mundo dependia dele. Ele achava que ele tinha que resolver as coisas de toda a família. Ele achava tudo isso. Então, é essa pessoa que você descreveu aí agora. Que às vezes nós não estamos identificando certas coisas. Imagine uma pessoa que se aposenta e ele acha que de repente ele não é mais tudo aquilo que ele foi. Se ele não se preparar para isso, ele vai entrar em parafuso e de repente o cérebro dele dá uma freada e bota tudo, esquece de tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com isso, com essa ansiedade, com essa de achar que nós somos mais do que realmente nós devemos ser, né? A gente, todos nós conhecemos casos de pessoas que viviam na família e ele é que controlava tudo na família, uhum. né? A gente até imaginava, e se a pessoa vai morrer, eu tive amigo desse jeito, uhum. Como é que vai ficar a família? A família fica, é? E a família vai. Não precisa. E isso é importante até para quem vai desencarnar, né? É, achar que como vai ficar meu filho, a gente. Eu tenho uma conversa que eu já até falei aqui de preparação para a morte, dia da morte, não terminamos aquilo, mas que as pessoas, logo depois do desencarne, vai para o outro lado, fica preocupado com quem deixou aqui. Não precisa ficar preocupado, não, meu irmão. Continua sua vida por lá, que as pessoas aqui vão se arranjar. Sim. Não, Deus diz que é tudo se prover, né? Jesus falava, tudo vai ser prover, vai resolver. As pessoas vão ficar aqui e vão resolver. Nós não somos prescindíveis, nós somos espíritos singulares, nascemos sozinhos e vamos continuar nossa jornada. Aquela família, aquelas coisas, foram coisas circunstanciais. Passageira, né? Exatamente. E coisa passageira. Nós estamos aqui com o programa Vivência Espírita, hoje com o Dr. João Batista e com o Dr. Zé Carlos, falando sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Quando eu era garoto, eu adorava meu pai contar história. E ele então contava a história dos três mosqueteiros. E uma das coisas que meu pai ficava entusiasmado quando falava, um por todos e todos por um. É? Que era o D'Artagnan, que era o chefe, que era três mosqueteiros, mas eram quatro, né? Eu não sabia matemática, né? Eu não sabia contar, né? Mas então era interessante. O D'Artagnan não era mosqueteiro, né? Era um agregado, né? Ele é que mandava nos outros três, né? Aramis, Portos e Aramis. Aramis, Atos e Portos, né? Eram os três. Então eu nunca esqueço, depois eu fui ver no cinema. Com o Gene Kelly, os três mosqueteiros, não, acho que como o cara era bom na espada, bom. Né? Quer dizer, então a gente ficava entusiasmado de falar um por todos e todos por um. O que é que significa isso, doutor João? Você me fez me perder, porque eu estava pensando também nos livros desde o começo da literatura. Né? Essa é a união, né? A ideia é excelente, né? A ideia é a ideia do feixe. Aquela ideia que a gente fala que uma andorinha só não faz verão. Né? E uma vara de pescar sozinho? Uma vara só quebra, mas o feixe não quebra. Né? A ideia do corpo, de se juntar as vontades para renovar e produzir, evoluir. Né? Mas aqui na doutrina espírita, a gente pensa nisso, mas pensa também que a reforma individual, né? Já que a reforma individual é do indivíduo para fora, né? Começa por dentro, de dentro para fora, né? Você começa a fazer a sua reforma individual para que a sua reforma ela se espraie e alcance outras pessoas, né? Outros objetivos. Então, é claro que o bom era remar todo mundo junto do mesmo lado. Sim. Não um remando para um lado, outro para o outro, né? Que é o que a gente vê normalmente, né? Aquele desenho de dois burros para querer comer dois montes de capim, né? Um vai para um lado, vai para o outro. Se se unir, se falar, vamos primeiro comer um, para depois comer o outro, não teria problema, né? Exatamente. A ideia, e a gente fala isso até no movimento espírita, vocês acabam de conversar aqui, o ideal é que a gente fizesse junto as coisas. Sim. Mas começa a separar. Né? E perder força. Por exemplo, no Espiritismo, acabando de falar aqui, nós começamos com as divisões, o próprio movimento espírita enfraquece. Nós não temos isso? Sim. Né? Nós temos uma aliança fazendo um jeito, a USE do outro, federação do outro. Quer dizer, então o próprio movimento espírita ele acaba ficando partilhado. Cada um faz o seu pedaço e ninguém faz junto. Então, a ideia de fazer junto seria melhor. Mas se pudesse, se as pessoas tivessem consciência disso. Não, se a pessoa se despojasse do seu orgulho, da sua vaidade, e falar, vamos trabalhar. Porque uma das coisas que a gente sempre bate aqui no nosso programa Vivência Espírita é com relação à doutrina espírita. Essa a gente tem muita seriedade com ela, e nós gostaríamos que todos realmente, o espírita, seguisse a doutrina espírita. Agora, o movimento é próprio do ser humano, né? E ele é egoísta, é vaidoso, tem uma série de coisas que a gente sente que até no nosso movimento nós temos dificuldade com esse tipo de coisa. Você, né? Você imagina que todas essas diferentes segmentos, como a Federação, a USE, a Aliança, todos estão estudando a doutrina espírita, o livro básico, não estão? Sim, sim. Todos estão no livro básico. Agora tem uma pequena diferença, mas as pessoas, elas dão relevo para a diferença e não engrandece o que tem em comum. Justamente. Né? Esse é o movimento geral, não, a gente está falando aqui do movimento espírita para não falar demais, para não falar, por exemplo, do cristianismo. Que todos nós somos, seguimos o Evangelho de Jesus. Mas aí você vê o católico segue o Evangelho de Jesus, nós também somos espíritas cristãos, né? Mas nós acreditamos na reencarnação. Aí nós somos diferentes. Porque nós, essa é coisa do demônio. Aí nós acreditamos na reencarnação e acreditamos que o espírito, depois que do desencarne, depois da morte, ele se comunica, ele volta. Aí separou tudo. Não, e depois todas as religiões dizem que o espírito é imortal. Todas elas falam. Todas dizem. E aonde fica esse espírito que é imortal depois da morte? Pois é. Fica dormindo até o juízo final. Não é para dizer um pouco como a gente acaba dividindo. Sim. A gente tem essa ideia boa de fazer juntos, mas as diferenças que são menores do que dos pontos comuns afastam as pessoas. Que nós podemos até brincar que nós preocupamos mais com os nossos defeitos do que com as nossas virtudes, né? E é isso que é o grande problema nosso, né? Que a gente não vê as virtudes, só vê defeito. A gente vê o defeito e do outro, né? E não testa o defeito, né? E não testa. E aí, com a maturidade da vida e a maturidade mental, até do movimento espírita, você vai fazer o seguinte: poxa vida, se eu ficar vendo só defeito, eu não tenho amigo. Sim. Eu não vou conseguir conviver com ninguém. Porque uma coisa diz que é viver, a outra coisa é conviver. Né? Para conviver, eu preciso aceitar as diferenças. Sim. Né? Ainda que aquilo possa ser eventualmente um defeito para mim, mas não é problema meu. Né? Não é problema meu o defeito do outro. É dele. E eu não vou consertar ele, mas posso me consertar. Né? Porque tem aquela passagem daquele livro Jesus no Lar, onde Jesus passa e vê aquele cachorro morto, né? Todo mundo passa, tapa o nariz pelo mau cheiro, aquela coisa toda. Então dizem que Jesus falou: olha, mas vocês não viram os dentes do cachorro, que perfeição, que beleza daquele dente, daquele cachorro morto ali, né? Então temos que ver também essas coisas. O Nabuco ainda diz: e o cachorro nem escovava os dentes. Nabucodonosor, meu amigo. Nabuco falou que o cachorro nem escovava os dentes. Que maravilha de ferramentas. Aqui a Dirce da Vila Industrial está respondendo aqui sobre a pergunta, né? A pergunta, Rodrigo, repete a pergunta, por favor. Pergunta é para a sorteio dos dois livros espíritas: atualmente nós vivemos a liberdade, igualdade e fraternidade? Isso, ela respondeu aqui sobre a pergunta, ela está falando: as pessoas precisam tomar atitudes, porque na maioria das vezes elas cruzam os braços diante de situações porque acham que o problema não é dela. Então, não se envolve. Então, eu acho que para você ter essa, provavelmente para você ter esse conjunto, você tem que se envolver mais com as coisas. E ela coloca aqui também, Dr. João Batista, queria até que o senhor comentasse que a resposta dela, ela é bem do coração. Então, vai em desacordo daquilo que a gente acha que a justiça tem que agir. Né? Ela diz assim: sobre o comentário que estava sendo feito, aquilo que a gente estava falando de juiz, como é que age tal, na hora de julgamento, ela acha que o juiz deveria ter mais informações sobre as pessoas que estão sendo julgadas para poder julgar com o coração. Aí não virava coisa dois pesos e duas medidas, talvez? Não, mas eu não deixei de falar isso, talvez ela não tenha entendido direito. Eu falei que o juiz julga com o direito positivo, que são as leis, as normas colocadas. Uhum. Mas que o juiz deve se esforçar para ser um humanista. Uhum. Exatamente isso. Para quê? Para ter sensibilidade, para conhecer a questão, para conhecer as pessoas, né? Uhum. Para conhecer as circunstâncias que o fato aconteceu. Não, não simplesmente impor a norma sem se ater às condições daquelas pessoas, sem se colocar na situação daquela pessoa. Quando eu falo humanismo, é pensando em todas essas circunstâncias. Uhum. Não é? Porque se fosse diferente, não precisava ter um juiz. É. Precisava ter um computador que vai ali, dê a sentença e sai a pena. Não é, Zé? Não é isso? É. O humanismo que eu digo, é exatamente essa circunstância do sentimento, de colocar na posição daquela pessoa, olhar as condições, por que aquele camarada praticou aquela infração, né? É exemplo do que Jesus faria. A gente que é espírita sempre fala: Jesus, como faria Jesus? Será que ele teria compaixão em certas condições? É nesse sentido, eu não afastei isso. Mas o juiz espírita, ele está preocupado com isso. E tem a equidade que fala, né? A equidade também que fala. A equidade é situações semelhantes, iguais. Uhum. Mas o que ela está pensando, pelo que eu estou vendo, é que se sensibilize com a situação de cada um. Uhum. Não se afaste, eu digo, julgo o caso e não a pessoa, mas a circunstância do caso. Uhum. A circunstância que aquela pessoa estava. Mas, doutor, como é que às vezes a gente encontra alguns advogados que falam: "Ih, aquele juiz é mão de ferro, é duro na sua sentença." E tem outros que já são mais acessíveis. Como é que funciona isso daí, ter um juiz durão e ter outro juiz mais... Que nem agora mesmo a gente está vendo aí nesse lava-jato aí. Ah, o pessoal, não vamos mandar lá pro Gilmar Mendes, que é o ministro do... Porque ele é contra uma série de coisas. E como é que pode ter dois pesos, duas medidas na própria justiça? Acho que o Zé pode comentar melhor isso, que ele é advogado. Mas eu vou adiantar aqui para dar para ele. Porque eu penso o seguinte: o juiz não tem que ser duro e nem fraco. Ele tem que ser justo. Sim. É diferente. Isso é comentário de corredor de tribunal, de fórum, né? O juiz tem que ser... A busca é aproximar-se da justiça. Sim. Ele não pode deixar de aplicar a pena, a medida, em quem precisa, porque ele é pago para fazer isso. Ele não pode ser um juiz espírita bonzinho. Não é isso. Uhum. Não é isso. O Zé sabe muito bem, não é no meu perfil. O juiz, por ser espírita, ele não tem que ser bonzinho. Ele tem que cumprir a lei. É. Ele não está lá para fazer benemérito, não. Não é lugar disso. É lugar de julgar. Mas não tem que ser um cara que se extrapole os limites do necessário, do proporcional, e aplique, por exemplo, o cara para ter 10 anos de pena, ele vai aplicar 20, 30, com uma coisa exacerbada. Não. Ele tem que buscar o justo. Né? Esse é o processo da vida. Eu não sei se... uma vez estava lendo aquelas seleções do Rio de Janeiro, tinha lá o juiz LaGuardia, que era de Nova York, que era famoso, que foi prefeito de Nova York, se não me engano foi até governador de Nova York, e quando ele ia julgar algum caso, nossos estudantes iam todos lá no tribunal para ouvir o juiz dar a sentença. E teve um coitado numa pessoa que roubou um pão e foi ser julgado pelo juiz. Então o juiz falou: olha, e aquilo lotou. Ele falou: olha, infelizmente eu tenho que cumprir a lei. E aquilo lotado de alunos, tudo ali no tribunal. Ele falou: eu tenho que cumprir a lei, eu tenho que mandar esse senhor aqui para 3 meses de prisão por ter roubado um pão. Agora vocês deviam ficar envergonhados de estar lotando aqui esse nosso tribunal para fazer esse julgamento. Vocês deveriam ter vergonha de um homem ser preso por ter roubado um pão. Alguma coisa está faltando para que vocês possam entender melhor. Um homem ser preso porque roubou um pão para matar a sua fome, ele fez isso. Isso é uma vergonha para o nosso país e vergonha para vocês que estão lotando o tribunal. E como é que fica? Ele está com pegadinha hoje, hein? Essa coisa de roubar um pão é a história lá dos Miseráveis. É. Les Miserables, né? É a história lá do Jean... Jean Valjean. Que é o personagem que furta um pão. Que é do grande... Vitor Hugo. Vitor Hugo. Então, que furta um pão e a vida inteira foge para o caso dessa condenação. Né? Que a rigor... Mas não era a condenação do... o juiz condenou, sim. Depois o chefe de polícia que devia atrás dele. Ficou procurando. Que a rigor, isso nem constitui crime. Na verdade, é um furto famélico, né? Aquele para matar a própria fome que não tem, não tem punição. Então, na verdade... Ah, mas agora, né? Mas... Não, não, de sempre. De sempre. O Vitor Hugo esqueceu disso, que tem, tinha essa passagem. Que tinha uma causa... Que... E era espírita, Vitor Hugo. É, eu acho que talvez tinha que ficar depois, não sei. Que tinha uma causa... Ele, eu acho que ele não era da área jurídica, né? Que tinha uma cláusula que excluía a pena lá, porque é o furto para matar a própria fome, uma coisa pequena, né? Então, a gente chama furto famélico, né? Agora, para complementar isso, como é que é mesmo? Você falou? Do LaGuardia lá de Nova York, que roubou um pão, ele condenou a três então, meses. A legislação, esse camarada, o juiz, quando se aplicou a pena nessa circunstância... É um negócio difícil, porque essa história que a gente fala aí dos miseráveis é diferente. Mas se aplicou, é porque a saída é o seguinte, porque o juiz julga com a lei. Sim. E não julga a lei. É uma coisa diferente, um conceito jurídico. O juiz julga com a lei que tem. Ele não pode julgar a lei, ele não pode dizer que a lei é justa ou injusta. Se a lei está colocada, ele tem que cumprir a lei. Certo. Não pode ter um juiz que não cumpre a lei. É exatamente a resposta que ele deu lá para os estudantes, para as pessoas que estavam assistindo. A lei está feita. Ele cumpriu a lei. Ele tem que cumprir a lei. Né? Um caso que surgiu muito entre nós aqui é o caso do jogo do bicho. Uhum. Né? Prender o apostador do jogo de bicho, que até hoje é contravenção penal. Aí chega pro juiz. Cara, mas hoje ninguém, não tem censura. Ninguém recrimina mais o apostador do jogo do bicho. Né? Que é, qual a diferença entre esse camarada que apega o jogo do bicho e essa loteria federal, a Mega Sena, a Super... que é isso? Não, mas está escrito ainda. Ainda é contravenção. O que o juiz faz com isso? Ele pode dizer que a lei não presta? Que a lei... Não tem jeito. Existe a lei ainda. Ainda que ache outra saída, fala isso é pequeno, monta. Não, mas ainda é um ato punível ainda entre nós, porque esse artigo não foi revogado da lei de contravenções penais. Então ele julga com a lei. E Allan Kardec, ele fala muito naquele livro Obras Póstumas. Ele disse, se as leis são ruins, é porque quem fez as leis também são ruins. A hora que nós tivermos homens bons, as leis serão boas. Essa é a verdade, Zé Carlos? Sem dúvida nenhuma. E para complementar a resposta do João Batista a respeito disso, o juiz, em tese, ele está adstrito a resolver a questão que é levada a ele através do processo. Ele tem que julgar segundo o processo. As partes que compõem o processo levam as informações e o juiz está, em tese, adstrito àquilo. É um princípio de direito. O juiz deve julgar de acordo com o conteúdo do processo. O que não existe no processo não existe no universo jurídico. Então, essa questão depois de o juiz dosar a pena ou a condenação, a decisão, o decreto final dele, aí é que vai depender dessa intimidade do conhecimento do juiz. Mas, enfim, ele tem que decidir de acordo com o que foi a mão dele para ele decidir. Ele não pode decidir pensando em alguma coisa. Não, pensando que a pessoa é boazinha. Ele não pode. Ele tem que decidir de acordo com as informações que os advogados levam a ele para a solução do litígio. É uma forma de justiça aplicada dentro dessa forma legal. Não, é a prática, né? Porque prática. O juiz não pode buscar, não, o Zé Carlos é isso ou aquilo, e incluir no se não está nos autos. E ele não pode nem conhecer a vítima, o réu, né? Pode. Ele vai ter que trabalhar de acordo com o processo, né, João? O processo levou a ele. Se ele conhece, ele pede para substituir, né? Porque ele já teve. A questão da suspeição é. Substituir, né? Talvez não seja de muita importância. Eu conheço o réu, eu vou. Mas também deve ter a ponderação do próprio juiz, é uma outra questão que não está assemelhada à questão do processo. O que aconteceu com o Eurípides Bersanufo. O pessoal só foi, os juízes, quando foi processado pela Círculo Católico Médico, né, por medicina ilegal, Eurípides, quem não conhece lá de Minas Gerais, ele foi, os juízes foram só falando, não, eu conheço ele, não posso julgá-lo. A questão da suspeição é algo interessante no processo, mas não envolve essa questão assim diretamente, né? A suspeição é quando o juiz tem conhecimento com a parte, pode ser tendencioso Não, eu sou amigo do réu ou sou amigo do autor. E a desconfiança. E o próprio juiz, antes de que as partes, que os advogados aleguem essa suspeição, o juiz pode dar-se por suspeito, que é a coisa de muito valor dentro do esquema jurídico, para evitar, por muito que o juiz decida imparcialmente, ele pode ser ainda taxado de que houve parcialidade, foi razão penal, da amizade, né? Ele favoreceu minimamente uma parte em razão da amizade. Então é muito bom que nós possamos exercitar esse direito. E isso é interessante, falar sobre essa questão da suspeição, porque o não é só conhecido, precisa ter amizade. Não basta conhecer, porque ou você conheceu a pessoa, ou um juiz que vive na comunidade, por exemplo, ele conhece todo mundo. Na comunidade, na sociedade, pequeno, né? Conhece. Na cidade pequena, conhece todo mundo. A cidade tem 8 mil habitantes, o juiz conhece. Conhece todo mundo. Então, se ele for dar para o suspeito, ele não julga de casa de ninguém. Ninguém. Ele precisa ter amizade. E aquilo pode, no subjetivismo dele, interferir no julgamento. E aí tem uma coisa interessante que pode interferir tanto para ele ser benéfico, como ser rigoroso demais. Eu tenho que julgar certinho isso aqui, porque eu conheço o que todo mundo vai falar. Então vou ser rigoroso. Então é preferível que ele se afaste. Porque funciona dos dois lados. Eu conheço o juiz. O cara vai ser rigoroso demais comigo, porque ele quer mostrar que ele não é bonzinho com um amigo, então ele é rigoroso demais. Ou então ele é benéfico. Quer dizer, não dá, tudo que fizer vai dar errado. Então eu preferi que ele se afaste. Que nem naquele livro Gabriela Cravo e Cranela, o chefe lá da cidade de Ilhéus, ele nunca foi condenado em nada. Até que veio um juiz novo da cidade e falou: não, peraí, precisamos cumprir a lei, né? Aí ele caiu o reinado dele lá, né? E aqui a gente tem participação para pergunta para sorteio. Atualmente nós vivemos a liberdade, igualdade e fraternidade. Então o Valdeci Braulio respondeu: ainda desconhecemos a liberdade com limites. Ainda falamos de igualdade quando estamos distantes dos acontecimentos que nos põem à prova. Falamos em fraternidade, mas não a praticamos plenamente. Estamos melhorando como humanidade, mas ainda estamos distante do planejado pelo nosso Mestre Jesus. E o Renato fala: para mim, não. Somos manipulados pela mídia, fazem com que vivamos sempre com medo, um mundo de farsas, igualdade também não. Vê-se como os humanos vivem sem igualdade, pobres, enquanto corrupções desviam dinheiro de pessoas que precisam, deixando os ricos cada vez mais vivos, mais ricos. E fraternidade também não. Não existem amor e respeito pelo ser humano. Lamentável. O ser humano deveria ser extinto. Ele está meio revoltado aqui, né? Ou na hora de um novo recomeço. Bom, ele pegou pesado aqui, né? Não, mas Tem pessoas que vão tanto para um lado, pô, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. Por isso nós temos que respeitar. Isso aí é igualdade, né? Deixa para lá, não podemos ser iguais, aí ele vamos se esforçar para que ele seja igual a nós. O Forcato tinha deixado um recadinho aqui pra gente, anunciando a palestra do Sérgio, né? O Sérgio vai fazer a palestra lá em Pindamonhangaba, né? O Sérgio aqui do Anjo Ismael, e no dia 16, portanto, na quarta-feira, às 19h30, lá na Capitão Vitório Bastos, 75, no Centro Espírita do Bezerra de Menezes. E o Sérgio é aquele cadeirante, né? O assunto é abordagem científica da criação. O Sérgio é muito bom, que ele é cientista, né? Ele é engenheiro, mas só que é cadeirante, né? Ele esteve aqui conosco também no nosso projeto. Isso, exatamente. Então o Sérgio fará lá a palestra em Pindamonhangaba, quarta-feira, às 19h30, está dado o recado aí também. Quem entrou aqui também no Face foi a Elaine Trindade, a Elaine lá de Aracaju. Um grande abraço para a Elaine, que está nos ouvindo, está dizendo: bom dia, meus irmãos, em Jesus, que vocês sejam iluminados sempre para nos ajudar em nossa caminhada. Um grande abraço para a Elaine. E nós vamos aproveitando e entrando no nosso, mais uma vez, no nosso momento musical. Vamos fazer o nosso intervalo. E com a música agora, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro para que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos pelo trabalho para que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos. Nós estamos aqui com o Dr. João e o Dr. José Carlos falando sobre igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Fala, Jorge. Ui, só para a gente colocar em dia aqui a agenda do Grupo Castelã, né? Essa semana, essas duas semanas são semana corrida, né? Ontem nós estivemos lá no Paulo de Tarso fazendo a apresentação. Um grande abraço para os nossos irmãos lá do Paulo de Tarso, foi muito bacana. Hoje, às 18 horas, estaremos no Pequeno Templo da Fraternidade, aqui na Praça das Antilhas, número 30, na Vila Rubi. Então, o Pequeno Templo é às 18 horas, no domingo. Então, a apresentação do Castelã lá será às 18 horas. Amanhã, às 19h30, para as 20 horas, na Fraternidade Espírita Irmão Rodolfo, lá no Jardim das Indústrias, que fica na rua IP 182, no Jardim das Indústrias também. Faremos lá a confraternização. Essas apresentações de final de ano do Grupo Castelã é sempre fazendo confraternização nas casas, né, onde as pessoas se reúnem para fazer as confraternizações. No dia 15, terça-feira, estaremos no Espaço Dr. Camilo Salgado, lá em Santana. Fica na rua São Jorge, 183, em Santana. Um grande abraço para a doutora Rose, que ligou para nós aí para lembrar, né? Já estava aqui na pauta para mim falar, mas um grande abraço para a doutora Rose, que está nos ouvindo lá na casa dela. Então estaremos aí, doutora, no dia 15, terça-feira, 19h30, no Espaço Camilo Salgado, Rua São Jorge, 183. No dia 17, no Farol de Ismael, Rua Cristiano de Souza Ramos, 168. No dia 19, no sábado, estaremos no Servo de Maria, na Rua Expedicionário José Ramos, 26, em Jacareí, perto, atrás do Corpo de Bombeiro ali. Na terça-feira, no dia 22, no Irmão Rafael, aqui, perto, aqui no Jardim Paulista, né? Na rua Caio Madureira, 51, ali chama-se Vila Piratininga. No dia 23 estaremos, aí vai ser Evangelho Musical, lá na casa da Marcela, lá em Jacareí, às 19h30 também, na rua Danton de Siqueira Malta, 301, Jacareí. E no dia 24, nosso Evangelho de Natal, na AME, toda a comunidade espírita e amigos de São José dos Campos, que queiram comparecer lá, nosso Evangelho de Natal, lá na AME, a partir das 19 horas estaremos lá, estamos distribuindo os cartazes aí, todo ano nós temos feito isso, está sendo muito legal, e faremos lá o nosso Evangelho de Natal na AME no dia 24 às 19h30. E vai até às 21 horas, que dá tempo das pessoas irem lá na AME e voltar para casa para a troca de brinquedo, de presente, da sua ceia de Natal, né, Jorge? Uhum. Dá tempo para tudo. Tranquilo, vamos aproveitar, que a gente às vezes acaba dando recesso em tudo quanto é casa espírita e fica sem comemorar o dia do aniversário de Jesus. Aí fica engrossando o caldo do Papai Noel, né? Então, uma coisa que a gente tem que fazer, nada contra Papai Noel, mas pelo amor de Deus, ensina as crianças que existe Jesus. Né? E haverá lá várias cartas psicografadas, mensagens psicografadas. Não, geralmente na carta consoladora. Geralmente é uma psicografia que a gente recebe lá, um dos médios que vão lá, ou mais de um, recebe algumas mensagens e a gente passa para as pessoas ler lá mesmo no dia. Mas temos uma pequena palestra lá com o nosso irmão Carlos Monteoliva de Jacareí. O Grupo Castelão estará lá fazendo a harmonização musical. A gente sempre abre para as pessoas comentarem, as pessoas falarem um pouquinho sobre o Natal, quem deseja falar, né? E aparecem outras novidades legais e nós vamos transmitir ao vivo também na Rádio Online o Evangelho de Natal esse ano, para o Brasil e para o mundo todo. Olha só, nos nossos evangelhos, no dia, na quarta-feira, o Rodrigo transmitiu lá da Casa do Consolador, tinham 1.086 ouvintes. E no dia do Divaldo, que foi aqui em São José? O Divaldo foi 1.800 ouvintes. Nossa. 1.800. Então, bastante, né? Muito bacana. São 9 horas e 50 minutos, Rui. Temos que encerrar o programa, hein? Certo? Mas nós temos que primeiro ver quem foi que ganhou. Dois livros que nós esquecemos de falar ainda. Não, os dois livros, tá? A gente tá falando aqui, as pessoas já estão aqui sorteadas. Ah, já estão? Limpar meu computador aqui, eu não recebi. Aqui. Então nós vamos colocar nossa música aqui nossa música de sorteio pra fora. Essa é a música do Rodrigo. Não é dele, né? Ele buscou aí na mídia. Então, os ganhadores do livro são a Ludmilla. A Ludmilla Jacareí, né? Nossa amiga Ludmilla. Ó, Ludmilla, você ganhou o livro, né? Ludmilla Pessegatti, lá de Jacareí, da Casa da Paz. Um grande abraço para a Ludmilla e para o Hélio também. Você ganhou o livro. Será que não? Hã? Ô, louco, será que não é a Ludmilla? Ah, não sei. É essa daqui que ganhou. O nome dela tá aqui. Ludmilla Fessegatti. Ah, mas o nome da Ludmilla de Jacareí também é assim. Não sei se é Fessegatti, mas é meio esquisito aqui. Esquisito pra nós. Meio esquisito. É italiano, né? Esquisito pra gente caipira, igual descendente eu. Descendente, né? Italiano. Pra ler esses nomes aqui. E a outra que ganhou foi a Dirce Andrade Moreira, lá da Vila Industrial. Vocês podem comparecer. Nossa grande amiga disso. Isso, na Avenida Rui Barbosa 232, aqui no Jardim Bela Vista, e retirar seus livros a partir de terça-feira com nosso irmão, segunda-feira com nosso irmão Mário Vinhas. E ainda dá para ir lá na livraria Casa do Caminho e comprar com desconto, viu? Muitos descontos. Para... Lá tem várias promoções. O Mário Vinhas separou uma sala lá só com promoções. Para CD, livro, para amigos secretos, nas casas espíritas, né? Então compareçam lá, ó, segunda-feira. Até a semana toda que vem ainda tem muitas promoções bacanas lá na Livraria Casa do Caminho. Vale a pena conhecer a Livraria Casa do Caminho. Nós temos que agradecer ao Inácio, que está aqui na técnica de som, a Graça, a Adriana, a Camila, que veio trazer como médium de transporte, trazendo o Rodrigo, né? Uhum. E agradecer a presença do Zé Carlos, nosso grande amigo, e doutor João Batista. É, mas a Camila não é médica de transporte, não. Ela trabalha pra caramba também. Não, ela sim, mas estou dizendo. Ela veio aqui pra trazer o. Uhum. Veio trazer o Rodrigo e vai embora. Ela né? Tá aí, ela trabalha e não. Nas transmissões. Ah, e outra. E ontem estiveram. Ontem estiveram lá em Ribeirão Pires. No Recanto de Luiz Manchela, a gente transmitiu também ao vivo na rádio lá a Maria Valdir cantando, harmonizando o trabalho de cirurgia de espirituais, né? E também trouxeram o remédio que o nosso amigo Fábio, né? Fábio Dionísio. Fábio faz a campanha lá no centro e meu carro está cheio de remédio para a farmácia comunitária. Não, mal cabia a gente lá dentro do carro na hora que voltou lá de Ribeirão Pires. Estava cheio de remédio. E essa é uma campanha boa que as casas espíritas poderiam fazer também para adquirir medicamento para entregar lá para a farmácia, que nós atendemos em torno de 400 pessoas por dia. Né? Muita gente sai daqui e leva até lá. Depois volta aqui para cá. Não, e ontem, viu, Jorge? Ontem só uma coisa interessante. O rapaz estava comigo, ele falou, minha mãe precisava tomar 4 injeções, procurando na cidade inteira. Foi até com o dono da farmácia Conde, ele falou, vou mandar para você, vim lá de Mogi das Cruzes. Daí ele falou, não. Aí alguém falou para ele, vai na farmácia comunitária. Ele ligou, foi lá na farmácia comunitária, encontrou o medicamento que a mãe dele precisaria tomar, que era importante. Então tá aí, coisas bacanas que acontecem, né? Vamos lá então? Vamos lá então, agradecer a todos os ouvintes que entraram aqui, participaram, entraram no nosso site, Facebook, WhatsApp, e convidá-los para acessar o nosso rádio online, que a gente está 24 horas, a gente vai agora, dia 24, agora não, na outra semana, dia 24, também transmitir o Evangelho de Natal. Então a gente sempre está transmitindo palestras também, procurando fazer algumas outras transmissões ao vivo, e quem sabe mais pra frente ter outros programas ao vivo também lá no estúdio da AME. Então, nós vamos até pedindo então, hein? Até o próximo domingo. Até o próximo domingo. E nós vamos pedindo ao Zé Carlos que dê também as suas despedidas e que volte logo para o nosso Dr. João Batista primeiro, então. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez juntos nesse programa, falando com os ouvintes, uma manhã gostosa, uma manhã alegre, programa parabéns, descontraído, como sempre, né? Levando essa gostosura da palavra de Jesus, do movimento espírita, da doutrina espírita. Eu agradeço por estar mais uma vez com vocês, envolvido nesse clima de harmonia, de fraternidade, que a gente está falando aqui, de liberdade, de poder falar, né? E foi muito bom, muito bem, muito obrigado, e bom dia e bom domingo a todos. E nós vamos pedir, então, ao Zé Carlos que faça para nós o encerramento e também a sua despedida, e já fica aberto aqui para novas oportunidades para vir a dupla, né? A dupla dinâmica. Eu agradeço a você, Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui estudando e aprendendo sobre a doutrina do Consolador. É uma oportunidade grande nesse ambiente de vibrações saudáveis, em que nós estamos levando a nossa palavra aos nossos companheiros que estão do outro lado ouvindo o que nós aqui trabalhamos. E para encerrar, eu leio aqui uma frase de Allan Kardec e com uma pequena prece ao final. Se quiserdes que os homens vivam como irmãos na terra, não basta dar-lhes lição de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, ou seja, orgulho e egoísmo. Querido amigo Jesus, diante de tais palavras, resta-nos apenas solicitar as bênçãos, suas nobres bênçãos, para que nós possamos exercitar com galhardia, independentemente de nos considerarmos andorinha que sozinha não faz verão, a ideia de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Tudo começa comigo, tudo começa em nós, tudo depende de cada um de nós. Dê-nos força, Jesus, para que possamos ombrear a ideia dessa tríade de extraordinária importância para a vida cristã aqui no nosso planeta. Esteja conosco, querido amigo Jesus, hoje e sempre. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar. A gente já sente chegando o Natal. É tempo de amor, todo mundo é igual. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel.